Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Que os dias meus, meu respirar, meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, oh, oh, oh. Eis-me aqui. Yeah.